Quem, como eu, distribui conteúdo pela internet, experimenta momentos muito especiais ao encontrar gente que lê ou ouve a gente. Nunca sabemos qual é o impacto que causamos nas pessoas e a perspectiva de que alguém pode mudar de rumo por causa de algo que escrevemos ou dissemos é fascinante ou apavorante, né? Eu posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Pedro Henrique, lá de Manaus. Ouça essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Me chamo Pedro Henrique, sou graduado em Engenharia de Materiais, moro em Manaus, Amazonas. Gostaria de compartilhar com você uma história que cada vez que eu penso nela, ela me emociona bastante, né? É a história do meu avô, senhor Pedro. O que tem a ver aqui esse breve relato? O meu avô, ele sofre hoje de mal de Alzheimer, né? Ele tem problemas com memórias recentes, principalmente. Devido a duas crises de hipoglicemia que ele sofreu no passado, né? Ele também é diabético e tudo mais. O que aconteceu? Ele é um leitor muito ávido, sempre teve o hábito de ler, mesmo morando no interior, quando ele morava, ele ouvia o rádio dele, os noticiários, todo dia, né? E sempre foi uma pessoa muito bem informada. O que eu percebi? Que nos últimos meses ele estava lendo os livros, e simplesmente ele não consegue mais assimilar de forma correta o que ele lê e entender as coisas que estão sendo passadas, né? Aí ele estava lendo um livro, né, que falava sobre amor, liberdade e solitude, né, do professor Osho, né? Quando eu vi que ele estava lendo esse livro, eu comecei a debater com ele. Ele realmente não entendia a fundo o que era o solitude ou o tema que ele estava sendo abordado no livro, né? Com isso, eu coloquei para ele ouvir o podcast 346, que era Solidão do Chorão. Justamente um podcast que falava um pouco sobre solitude, né? E para minha surpresa, o meu avô, ele conseguiu assimilar as ideias do podcast muito melhor do que ele assimilava da própria leitura que ele estava fazendo. E o mais impressionante foi que depois de alguns dias ele veio me cobrar novamente para ouvir novas palestras, né? Novos, como ele diz, coisas boas, né? E foi nisso que eu comecei a colocar para ele ouvir o podcast Café Brasil. E eu percebi que esses podcasts aí faziam com que o raciocínio dele ficasse mais claro. E passou a ser algo comum, todas as quartas-feiras, eu colocar para ele ouvir o seu programa. E com isso gerar debates. Ele melhorou o estado clínico, hoje ele consegue entender melhor, né? Cada vez que ele ouve o podcast, você vê que ele tem momentos de lucidez plena, né? Ele fica num estado normal de pensamento. E isso acabou me tocando bastante, porque é algo bom de ver a saúde mental dele, no sentido de discutir as coisas como era antes, né? Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado. Queria agradecer muito a você por essa ajuda que você dá, e saber que, de uma forma ou de outra, você hoje faz parte do tratamento do meu avô, e você faz parte de uma forma que nenhum remédio conseguiria fazer, que é fazendo a memória dele funcionar e a gente conseguir debater com ele de uma forma que de outro meio nós não conseguiríamos, né? Então, Luciano, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pelo seu trabalho e pelo tudo que vocês têm impactado na minha vida. não só você, mas toda a sua equipe. Fica aqui o meu muito obrigado por ter resgatado um pouquinho desse senso crítico que meu avô sempre teve. Muito obrigado pela oportunidade e saiba que você tem ajudado muitas pessoas das mais diferentes formas que você pode imaginar. Fica aqui o meu obrigado e um até mais. Pois é, não é louco, hein? Pois eu mandei uma mensagem para o Pedro Henrique, sabe o que é que ele me devolveu, hein? Outra mensagem do seu Pedro, o avô dele. Coisa, para mim, é muito interessante, né? Porque se pudesse, de vez em quando, estar ouvindo umas palavras dessas, ao menos todo dia, se não é todo dia, ao menos uma vez por semana, isso é muito, muito importante para a gente poder se equilibrar e estar mais disposto para continuar. Fala, seu Pedro, que bom saber que o senhor curte o nosso cafezinho, viu? Saiba que para nós é um prazer levar até o senhor alguns assuntos que tratam desta nossa vida cheia de surpresas. Saiba que nós aqui, não só eu, o Lalá e a Cissa, mas eu tenho certeza que todos os ouvintes estamos torcendo pelo senhor, para que continue com saúde e com esse interesse pelo conhecimento. Muito obrigado por compartilhar essa história conosco, Pedro Henrique. Você não faz ideia do impacto que ela causou em nós. Enquanto me preparava para palestrar no Epicentro, o imperdível evento anual que meu amigo Ricardo Jordão organiza lá em Campos do Jordão, eu fui abordado por um ouvinte, o Rodrigo Zanetti, feliz pelo encontro. Ele dizia que ouve o Café Brasil, que é meu fã, e pediu uma foto juntos. Me apresenta sua noiva, Niva. Conversamos um pouco, eu percebo que ele realmente era muito fã do meu trabalho. Esses encontros são sempre especiais, viu? Faço a palestra, que tem uma carga emocional forte, desço do palco meio fora do ar, encontro outras pessoas e não vejo mais aquele simpático casal. Ontem, acompanhada daquela foto tirada um mês atrás, a Niva me manda uma mensagem dizendo: ele era seu fã número um. Como assim era? O Rodrigo teve uma parada cardíaca e acaba de falecer. Estávamos cheios de planos. Abalado, eu procuro a página do Rodrigo no Face e descubro que ele colocara a nossa foto como capa. Ah, o que dizer, hein? O que pensar? Eu me lembrei de um texto que publiquei logo após a morte de Eduardo Campos, em que eu dizia assim: snap, fim. E agora? Os planos, os compromissos, as promessas, as esperanças, nada. Acabou, fim. Como é que pode, hein? Está ouvindo Epitáfio, a canção dos Titãs, no violão de Leandro Kazan. Pois é, é ele, o destino, o imponderável, que vive à espreita, não respeita nossas vontades, não obedece o nosso controle. Simplesmente aparece quando quer, toma conta da vida da gente, faz suas artes e pronto, fim. Não sei como é com você, mas sempre que acontece uma tragédia assim, interrompendo a vida de gente jovem, cheia de planos e energia, dou uma parada para refletir sobre minhas prioridades, sobre tudo aquilo que deixarei para trás se um dia o imponderável aparecer diante de mim. E invariavelmente me lembro de todas as pontas que eu deixarei soltas. Muitas delas impossíveis de serem amarradas, mas a maioria por simples falta de priorização. Estão lá, soltas, pois eu tenho coisas mais importantes para fazer. Se o imponderável surgir, tudo que é prioritário deixará de ser, e as coisas que deixei para trás assumirão o primeiro lugar na fila. E isso me dá uma sensação de egoísmo. Talvez eu esteja mesmo com toda a boa vontade e pensando demais em mim mesmo, ocupado em sobreviver e ser bem-sucedido. Será possível aprender algo com uma tragédia dessas, hein? Me lembrei de um artigo chamado Freedom from Death, no qual o professor Sidney Parnes propõe, diante da perda, uma parada para reflexão. O que é que eu quero fazer, ter ou conquistar, afinal? O que é que eu gostaria que acontecesse? O que eu gostaria de fazer melhor? Para que eu gostaria de ter mais tempo, dinheiro e energia? O que mais eu quero da vida? quais são os meus objetivos não atingidos? O que eu gostaria de organizar melhor? Que mudanças eu preciso fazer? O que eu gostaria que outras pessoas fizessem? Com quem eu gostaria de passar mais tempo? Que mudanças sinto nas atitudes de outras pessoas? Faça esse exercício, é uma espécie de revisão de prioridades. Pode ser que nada aconteça, mas eu garanto que você acordará aquela pulguinha atrás da orelha e talvez se anime a deixar, para as pessoas que você ama, as coisas mais arrumadas caso um dia o imponderável aparecer para você. Perdi um fã. A Niva perdeu um noivo. E eu não sei o que dizer desta sensação estranha de perda de alguém que eu não conhecia. Vá em paz, meu amigo. Mesmo epicentro, me preparando para ir embora, eu boto a mochila nas costas e subo a escadaria da plateia até a parte superior, onde está a saída. Vejo um indivíduo vindo na minha direção. Eu reconheço. É um dos que subiu no caixote para falar durante 5 minutos, se não me engano, de Teresina, Piauí. A palestra que eu acabara de fazer tem o título de E se? Conto um pouco da minha história, da história do Aquiles Priester, que trabalhou comigo na Dana e hoje é um grande baterista, e vou falando dos momentos em que nos vimos diante da pergunta, e se? Foram os momentos de escolhas, quando optamos por seguir determinados caminhos que nos trouxeram até aqui. Discuto na palestra se vale a pena viver com o e se, assombrando a gente pelo resto da vida, por causa de uma escolha que deixamos de fazer por medo, insegurança ou sei lá o quê. Na metade da palestra, eu conto a história do Café Brasil. Falo do podcast e de como ele ultrapassou muito a intenção inicial e se transformou numa ferramenta capaz de impactar profundamente algumas pessoas. E dou exemplos dos estudantes que me escreveram, da professora que usa o podcast em sala de aula, e chego até o Bohemian Rhapsody, quando coloco o depoimento emocionante da Giana sobre os acordes da música. Quem ouviu o programa dos 10 anos do Café Brasil, o 454, sabe a quem me refiro. Toda vez que ouço aquele depoimento, eu preciso me segurar forte para não ir às lágrimas. Lá no epicentro não foi diferente. Os acordes do Bohemian, a voz mansa da Giana, a história do Aquiles, aquilo tudo construiu um clima de emoção que calou fundo na audiência e em mim. No momento em que eu saía do local, ainda estava tomado pela emoção, quando vi um indivíduo vindo na minha direção. Ele deve ter 40 e tantos anos, é um empreendedor de Teresina, cujo nome, infelizmente, eu não guardei. Vi que algo estava estranho na expressão dele, me estendeu a mão e disse: já ouvi aquele programa 10 vezes, e desandou a chorar copiosamente, soluçando. Ele falava do programa 275, o Bohemian Rhapsody, e naquele momento, diante de mim, não segurou a emoção. Puxei-o na minha direção, abracei-o e ficamos os dois ali soluçando emocionados. Troquei algumas palavras com ele, eu nem me lembro do que falamos. O que ficou foi aquele momento de profunda emoção, conectando tudo o que havia acontecido, a palestra, o clima, as emoções. Foi algo insano, coisas do epicentro. Fui para casa pensando, meu, que força é essa, hein? Que poder é esse de emocionar as pessoas? Existem várias explicações que vão do espiritual ao fisiológico. Uma delas eu gosto muito. É calcada no médico Alfred Tomatis, que estudou profundamente a fala e um dia disse que ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano. Pense bem, eu estou aqui falando, transformando minha voz em impulsos elétricos. Você provavelmente estará me ouvindo com um fone de ouvido. Se for daqueles tipo Apple, estará com ele enfiado dentro do seu ouvido. Minha voz nem mesmo percorrerá o ar em volta de você. Ela sairá do fone diretamente para dentro do seu cérebro. E eu estarei fazendo você vibrar. Um ser humano vibrando em conjunto com o outro. Isso é um processo físico ao qual é impossível permanecer indiferente. Por isso essa força, a capacidade de transmitir emoções que o podcast tem e que tem me proporcionado encontros memoráveis com gente que me ouve, não me conhece, mas já me tem como amigo. Eu aprendi a entender a razão. Eu entro semanalmente na sua cabeça, dentro de você, e faço você vibrar em sintonia comigo, sacou? Parece sexo, né? Mas considerando que a maioria dos ouvintes do Café Brasil é de ogros peludos, meu, eu tô fora. Você ouviu Bohemian Rhapsody no violão clássico de Steve Bean. Vou para um evento do Murilo Gann, onde sou entrevistado. No final, várias pessoas vêm falar comigo, muitos ouvintes do Café Brasil e muitos que não me conheciam. Um deles, ouvinte, me pega na saída e o diálogo é mais ou menos assim. Luciano, sou ouvinte do Café Brasil há não muito tempo, mas estou viciado. O programa é muito legal, tem me ajudado bastante. E ele me pediu para autografar meu livro, que ele havia comprado, tirar uma selfie, vamos lá. Subi para o coquetel, que aconteceria no andar lotado. Formamos uma rodinha e fiquei conversando com o pessoal sobre o podcast. Lá pelas tantas, resolvi ir embora, fui saindo de mansinho e logo quando chegava ao elevador, aquele rapaz apareceu novamente. Segurou forte o meu braço, chegou perto para poder ser ouvido no meio daquela algazarra e disse: Luciano, eu acho que você não faz ideia do alcance que o seu programa tem, do impacto que ele causa nas pessoas. Você não tem ideia da dimensão e importância. Não sabe como tem me ajudado. Muito obrigado. Ele falava com uma ênfase que dava às suas palavras um impacto ainda maior. Não, eu não faço ideia. O que sei é dos e-mails que eu recebo, dos comentários que chegam, dos contatos que eu faço pelo Brasil e que são como um termômetro, que indicam que, para algumas pessoas, o Café Brasil tem sido de grande utilidade. Mas é impossível calcular o impacto que o programa possa ter em pessoas que estão fora do meu alcance, fora da minha visão, fora da vista. Quando estou escrevendo o programa, ou aqui gravando e editando com o Lalá e a Cissa, eu não vejo você. Não sei de você, de sua história, dos momentos em que eu disse algo que você precisava ouvir. Por isso é importante que você escreva, mande o WhatsApp, divida conosco suas histórias. É assim que transformamos o podcast naquilo que ele é de verdade, uma mídia social. Uma ferramenta de união da tribo num mesmo propósito. Um grupo de pessoas que, se forem conectadas, podem criar algo inesperado simplesmente conhecendo o que cada um anda fazendo em sua casa, sua empresa, sua cidade. Simplesmente compartilhando suas histórias. Que legal, essa é Come Together, dos Beatles, no violão de Ale Age. Tá no YouTube. No evento do Murilo Gann, ganhei uma camiseta onde estava escrito: criatividade é simplesmente conectar as coisas. É isso que acontece aqui. Podcasts conectam pessoas, mas podem ir muito mais longe. Vou lançar dentro em breve, pra valer, a Confraria do Café Brasil. Vem aí um aplicativo, uma página própria para a confraria, um fórum onde as pessoas possam trocar ideias sem serem agredidas, onde conteúdos serão distribuídos de forma regular, convites para eventos, hangouts e mais uma porção de coisas legais que vão aparecer com o tempo. Os 310 ouvintes que atenderam nosso chamado e se tornaram assinantes do Café Brasil nas últimas semanas já experimentaram algumas coisinhas legais no ensaio da nossa confraria. Já receberam conteúdos exclusivos, foram convidados para eventos fechados nos quais eu palestrei e fazem parte de um grupo VIP, aquele que acreditou na proposta do Café Brasil e aceitou pagar por algo que já recebia de graça. Meu, isso não tem preço. Além disso, lancei o projeto de financiamento coletivo para o Livro do Café Brasil, 10 anos, pelo Quicante. 333 pessoas contribuíram e levantamos 111% da meta. O resultado será o lançamento no começo de 2016 de um livro, um e-book e um podbook com o melhor de 10 anos de Café Brasil. Nós juntos fazendo acontecer. Mas o mais valioso é a área de comentários do Quicante, onde mais de 100 pessoas deixaram comentários dando conta do porquê colaboraram. É emocionante. Mas aí vem a história do fã. Assim que lancei o projeto anunciando que o objetivo era arrecadar R$30 mil em 60 dias, confesso que eu fiquei reticente. Achei que não chegaríamos lá. Mas de repente, na primeira semana em que anuncio o projeto, um ouvinte entra e dá uma contribuição de R$10 mil. Você ouviu certo. R$10 mil. Quando eu recebi o aviso, eu tomei um susto. Pô, meu, o cara errou, ele digitou errado. Mandei um e-mail para ele dizendo assim: fulano, você é maluco? E a resposta dele foi esta aqui, ó. Olha quem fala, o maior guru de malucos da Via Láctea. Quero que esse projeto saia e, graças a Deus, posso colaborar dessa forma. Quando estiver perto de terminar o prazo, se ainda faltar alguma grana, me avisa que damos um jeito desse negócio andar. Achei a proposta uma forma legal de honrar e divulgar o esforço dos últimos 10 anos. R$10 mil, cara. Para receber como retorno alguns livros, um e-book e um podbook, que eu farei questão de entregar pessoalmente. Mas o que marcou mesmo foi a frase: graças a Deus posso colaborar dessa forma. A gente precisa de grana para viver, precisa de grana para tocar os projetos, mas grana não é tudo. A coisa mais valiosa, aquela que não tem preço, é a pessoa que te abraça e diz sinceramente que você a ajudou. É a pessoa que fica genuinamente emocionada com o esforço que você fez. É aquela que coloca a foto ao seu lado num lugar nobre. É aquela que diz muito obrigado de verdade. É aquela que investe em você o fruto do seu trabalho, seja ele um, 10, 50, 100 ou 10 mil reais, demonstrando assim que você merece. Cada demonstração dessas é uma mini vitória para mim. Deixa claro que estou acertando em meu propósito, que as pessoas estão entendendo que loucura é essa de iscas intelectuais, de fitness intelectual, de despocotização. Cada demonstração de carinho recebida de um ouvinte ou leitor é a certeza de que estou criando valor em sua vida. E isso, meu, acredite, não tem preço. Por isso, quando alguém escreve, comenta, abraça, aperta a mão, chora, conta para os outros, assina ou simplesmente faz um download, pode ter certeza que coloca um tijolinho nesta construção que é o Café Brasil. Que não é minha, não é nem do Lalá, nem da Cissa, é nossa. Muito obrigado. Este programa como uma homenagem ao ouvinte, fã, amigo Rodrigo Zanetti, que se foi. Troquei mensagens com sua noiva e ela me disse que ele colaborou com o projeto do livro, mas que não quis me dizer em nosso encontro. Não precisava. O Rodrigo é um dos nossos que a gente perdeu. E sempre que isso acontece, a gente pensa: pô, mas se eu tivesse trocado mais uns e-mails com ele, hein? E se a gente tivesse se conhecido antes? E se eu tivesse almoçado com ele, hein? E se? Pense nos seus e se. Não vale a pena viver com eles assombrando a gente. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Acaso vai me proteger enquanto eu andar distante? distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger. É claro que não haveria outra música para encerrar este programa que não Epitáfio, composição de Sérgio Brito, que foi grande sucesso dos Titãs em 2002. Esta versão foi produzida especialmente para o Café Brasil. Arranjo e violão é de Frederico Vanini, produção de Emil Chayeb e interpretação da minha sobrinha Luciana Pires. Essa, meu, você só ouve aqui. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Então é isso, meu caro amigo, minha cara amiga. Vamos continuar na nossa levada por aqui, falando do que vemos, vivemos, experimentamos e torcendo para que nossas reflexões tenham algum impacto positivo sobre você, sobre sua vida e as pessoas que estão à sua volta. E se isso acontecer, não perca tempo, meu, conte pra gente. Com o meu amigo Lala Moreira na técnica, minha amiga Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Pedro Henrique com seu Pedro, Luciana Pires, Leandro Kazan, Steve Bean e Ale Age. O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, 5511 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, aliás, quer entrar na confraria, olha, é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Já agradeço os 310 ouvintes que assinaram até o momento. Mais que o valor financeiro, é o gesto de confiança que nos enche de orgulho. E para terminar, aquela frase deliciosa de Alfred Tomatis: ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano. Café. Brasil.